pequeno momento, um jeito, uma coisa assim. Era um movimento que aí você não pôde mais gostar de mim direito. Teria sido na praia, medo. Vai ser um erro, uma palavra, a palavra errada. Nada, nada. Basta nada, nada. E eu já quase não gosto, já nem gosto do jeito que de repente você foi olhada por nós. Porque eu sou tímido e teve um negócio de você perguntar o meu signo quando não havia signo nenhum. Escorpião, Sagitário, não sei que lá. Ficou um papo de otário, um papo ia sendo bom. É tão difícil, tão simples, difícil, tão fácil, de repente ser uma coisa tão grande. Da maior importância, deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim entre nós. E você jogando fora, e agora vai embora, vá. Deve haver um jeito qualquer, uma hora. Há sempre um homem para uma mulher. Há 10 mulheres para cada um. Uma mulher é sempre uma mulher, etc e tal. Assim como existe disco voador e o escuro do futuro, pode haver o que está dependendo de um pequeno momento puro de amor. Mas você não teve pique agora, não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Você não teve pique e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Mas você não teve pique e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Não sou eu quem vai. Você não teve pique. Não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Não sou eu quem vai.